Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no shopmart.com. Oi, meu nome é David, estamos aqui conversando com Maurício Magalhães Barros. Ele é um professor aqui na OK Language School. Primeiro conheci o Maurício mais ou menos 5 anos atrás, quando vieram os americanos aqui para nossa cidade para fazer um trabalho no bairro de Vila Vitória. Eles vieram ajudar a construir uma igreja e o Maurício na época congregava lá na Igreja Batista de Vila Vitória, né? E, então nós fomos lá, eu estava lá interpretando, conheci ele e foi muito interessante a história dele, então quero que ele conte um pouco mais para vocês como é que foi o processo de aprendizado dele, porque eu sei que vocês vão poder tirar muitas coisas boas aqui da sua história, vão descobrir alguns segredos, macetes e algumas ferramentas que vocês vão poder começar a aplicar em sua vida, ok? Oi, Maurício. Oi, David, tudo bem? Tudo bem. Maurício, quando foi que você primeiro começou a estudar inglês? Meu primeiro contato com inglês, na verdade, foi na escola, que era a matéria que eu mais gostava, na verdade. Então, quando a professora entrava na sala para falar sobre inglês, a maioria dos alunos nem prestava atenção e eu ficava na frente prestando atenção e procurando entender o máximo possível do que dali poderia me ajudar. Porque eu sabia que se eu fosse capaz de aprender a falar inglês, eu seria capaz de conhecer pessoas e até me comunicar com pessoas no mundo todo, em outros continentes, e assim ter uma rede maior de amigos. Ok. Então me conte um pouco mais sobre essa experiência quando nós nos conhecemos lá em Vila Vitória, como é que foi esse tempo com esses americanos que vieram. Ok. A experiência foi bastante interessante porque, de fato, foi muito marcante para mim, porque foi o primeiro contato que eu tive com americanos e eu vi que era a oportunidade de eu praticar, de eu treinar e de eu desenvolver um idioma que não era o meu. Então eu fazia o seguinte, eu chegava em casa, assim que eu soube que eles estavam aqui, eu cheguei em casa, peguei a gramática, peguei o dicionário, peguei alguns livros, algum material e comecei a ler, comecei a estudar, comecei a conhecer. E na noite eu ia até com eles. E quando chegava lá, eu buscava sempre estar perto deles, tentando falar sem a ajuda de intérpretes, para que eu pudesse ter mais contato, mais uma relação maior com os americanos. Então, claro que eu não tinha um diálogo completo, porque eu não sabia muita palavra. Mas assim que eu sabia que tinha necessidade de aprender mais, então eu voltava para casa, estudava novamente, e no dia seguinte voltava para tentar conversar um pouco mais. Desculpa aí, como você tinha me falado que você chegava e dizia oi, tudo bem, aí eles conversavam e você não sabia responder, então você voltava lá, hein? Então, isso é bastante interessante porque eu chegava todo empolgado, todo feliz perto das pessoas para falar e eu falava oi, tudo bem, como é que vai, em inglês. E daí eles respondiam, estou bem, você mora aqui perto, como é que está, você é da igreja? E eu ficava tentando entender, mas eu não entendia absolutamente nada. Mas eu ficava bastante feliz pelo fato de saber que eles tinham me compreendido. Então isso fazia eu voltar em casa, pesquisar mais, estudar mais, ir mais a fundo e conseguir, no dia seguinte, ter um diálogo maior. Ok. O que foi que motivou você a começar a estudar inglês? O primeiro passo que fez eu ter essa vontade de estudar inglês foi o fato de eu saber que se eu soubesse falar inglês, as barreiras iam ser menores. Em relação a mim, uma pessoa que mora em outro continente, outro país, essa coisa toda. Porque eu gostava de conversar com eles, mas eu gostava de conversar sem intérprete. Porque eu acho que quando você conversa com uma pessoa no idioma dela, nativo, ela se sente mais à vontade, se sente mais amiga, se sente mais afim de conversar com você. Então, isso foi uma das principais coisas que fez eu estudar o inglês, foi estar mais próximo das pessoas. Ok. Então nos conte um pouco mais sobre o que você fazia para aprender inglês, para estudar o idioma. Ok. Então naquele tempo eu não tinha tantos livros assim, não tinha gramáticas, não tinha um dicionário muito bom. Mas eu tinha um livro que a gente usava na escola e tinha um pequeno dicionário. Então a primeira coisa que eu fiz foi ler a gramática toda. Em uma semana eu li aquela gramática toda. Claro que não absorvi 100%. Mas assim eu já tive uma ideia geral do que seria uma conversação em inglês. Com isso eu comecei a pesquisar as palavras e escrevendo as palavras, porque eu não tinha ideia de sotaque, não tinha ideia de como pronunciar. Então, eu gravei muita palavra na cabeça. Assim que eu queria falar alguma coisa perto deles que não sabia, eu sempre andava com o caderninho e com a caneta, e quando chegava que eu queria falar alguma coisa que eu não sabia como pronunciar, eu escrevia a palavra em inglês, e assim eles sabiam, ah, ele quer falar isso. Então, eles me respondiam. Ok, muito bom. Que tipo de hábitos de estudo que você tinha, horários que você estudava, etc.? Isso daí é muito relativo, porque no tempo eu fazia sexta série, ou sétima, e então eu não tinha que me preocupar com tanta coisa, então eu tinha a maior parte do meu tempo livre. O que eu fazia nesse tempo livre, obviamente, eu estava em cima do livro de inglês, ou estava conversando com alguém sobre inglês, ou estava pedindo para alguém me ensinar inglês. O importante é que eu me saturava tanto de inglês, que mesmo quando eu estava cansado, eu queria estudar inglês. Essas primeiras horas, primeiros dias foram importantes para mim, porque fez com que eu criasse uma resistência ao cansaço. Foi o que fez eu criar um hábito de realmente estudar a fundo um idioma. Então, mesmo quando você estava cansado, você continuava a estudar. É, porque isso, na verdade, faz com que o seu cérebro trabalhe de uma forma que você pensa assim, não, mas isso eu já sei. Mas se de repente você começa a ver aquilo tantas vezes, aí você vai ver que você já não sabe aquilo direito. Porque, na verdade, você tem uma ideia superficial daquilo. Porque quando você vê aquilo a fundo, aí você percebe que não é como você viu da primeira vez. Entende? Então, às vezes é possível você ter um inglês legal só estudando. Mas se você não chegar e praticar, como eu fazia com eles, você nunca vai ter um inglês legal. Ok. Então, quando foi que você primeiro começou a perceber os resultados dos seus estudos? Foi quando eu percebi que eles estavam me entendendo e que eu estava entendendo eles nesse primeiro contato com americanos. Então, quando eu percebi que era uma coisa que eu mesmo construía, que era um conhecimento que dependia somente de mim, eu não parei mais, sabe? Eu comecei e cada vez mais a fundo e pesquisar mais sobre isso. E uma coisa muito importante, você não pode ter vergonha de perguntar. Você não pode ter vergonha de questionar as pessoas que sabem mais que você, de dizer que você não sabe, de dizer que você está em dúvida de alguma coisa, porque essas dúvidas é que vão fazer você crescer. Então, quando eu percebi que eu estava aprendendo, que eu estava tendo resultado nos meus estudos, é quando surgiam dúvidas e que essas dúvidas eram solucionadas e quando eu fazia com que as pessoas me entendessem e quando eu entendia as pessoas. Então, assim, basicamente as suas dúvidas e... tipo, problemas que você enfrentava era tipo, você percebia oportunidades para você aprender alguma coisa nova, é isso? Exatamente isso. Ok. Então, quando foi que você primeiro percebeu que realmente conseguia comunicar com alguém em inglês? Porque nessa época você estava aprendendo, você conseguia comunicar já com eles ou era outra vez? Nos conte um pouco mais sobre essa experiência. Ok. Quando eu percebi que eu realmente conseguia me comunicar com alguém... foi já em um segundo encontro, quando o pessoal do Havaí esteve aqui em Imperatriz. E graças a nossos amigos lá, Simone Missionários, eu tive um contato maior com eles. Então foi uma semana que eles passaram aqui, que eu fiquei uma semana direto com eles. Eu fiquei de manhã, tarde e à noite. Então a gente saía junto, almoçava junto, tínhamos atividade junto. Então sempre o contato que eu tinha com eles, que fez eu perceber isso. Porque... aconteciam situações, problemas que eu tinha que resolver. Às vezes eu não tinha um vocabulário tão extenso, mas com o vocabulário que eu tinha que saber resolver aquela situação. Às vezes eu estava no restaurante e não sabia como pedir alguma coisa com as palavras certas, mas com as palavras que eu sabia, eu tinha que usar, porque ali era só eu que sabia o inglês e o português para traduzir, né? Então você era basicamente o intérprete deles. Essa foi a primeira situação que eu me senti realmente como um intérprete, entre aspas, né? Ok, então você tinha que se virar para, assim, ajudar eles a se comunicarem em português e mesmo não tendo vocabulário, mas você dava um jeitinho de fazer todo mundo se entender. Interessante. Como é que você sente hoje saber que você está realizando o seu sonho de falar inglês ou nessa época, quando você já percebeu isso, como é que você se sentiu? Olha, essa questão de realizar o sonho de falar inglês é uma coisa gradativa. Você não vai chegar um dia que você vai encontrar a porta e você vai dizer, não, hoje eu sei falar inglês. Não é assim. O conhecimento do inglês você constrói diariamente. Então, esse sonho do inglês, ele tem se realizado na minha vida, dia após dia. Toda vez que eu tenho contato com pessoas, toda vez que eu assisto um filme, toda vez que eu compreendo as pessoas em inglês, eu estou vendo que o meu sonho está sendo realizado. E o que eu tenho aprendido com isso é o quê? É que a minha ambição em relação aos estudos de um outro idioma tem só crescido. Porque eu quero cada dia mais aprofundar o inglês, ter experiências novas e também com outros idiomas. Porque eu acho que isso é muito fundamental na vida das pessoas que têm esse pensamento de se comunicar e de realmente diminuir as barreiras. O que foi que motivou você a continuar, mesmo quando você tinha vontade de desistir, de estudar às vezes? Isso já aconteceu contigo? Sim, com certeza isso já aconteceu não só comigo, mas com qualquer pessoa que já tenha chegado ao sucesso. Bom, comigo foi o seguinte, quando eu estava cansado, quando eu já vi assim, poxa, será que isso eu não vou aprender nunca? Ou será que eu estou só em um nível, que eu não vou mais sair desse nível? Que você se sente realmente preso ao nível só, você talvez se sente frustrado, mas que não tem aprendido mais nada de novo, que dali não tem mais nada novo para você. Então você começa a se sentir frustrado. Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu via isso como simplesmente mais uma barreira que eu tinha que vencer. Como uma barreira de uma tradução que eu tinha que fazer de uma música, como de uma palavra que eu tinha que pronunciar, como de uma comunicação que eu tinha que fazer, como de um filme. Então, essa questão de cansaço, de desistir, é só mais uma barreira que você tem que ver na sua frente. Porque se de verdade você tem um ponto, um objetivo, um foco a alcançar, por exemplo, meu foco é ser intérprete. Se você tem esse foco, se eu tenho esse foco de ser intérprete, então obviamente que eu vou lutar, trabalhar até eu chegar ao nível de ser um intérprete. Ok, achei isso interessante, porque o seu objetivo é de ser intérprete, mas você também tinha metas de curto prazo, tipo de traduzir uma música, de aprender uma nova palavra. Então você não olhava para o objetivo longo, mas você tinha aquela meta curta que você tinha que superar para alcançar a sua meta. E isso te motivava a continuar, é isso? Exatamente. Essa questão é tudo uma questão de planejamento. Você tem que primeiro focar onde você quer chegar. Você quer ser um intérprete? Você quer inglês para sair do país? Você quer inglês para trabalho? Você quer inglês para ser tradutor? Você quer inglês para quê? Você quer inglês só para assistir filme? Para quê? Meu foco foi realmente estudar inglês para ser intérprete, porque eu me realizo sendo intérprete, sabe? Trabalhando como intérprete. Então, o fato é você dividir essa meta a longo prazo em metas menores. Entende? Então, você tem que trabalhar cada meta menor 100% de aproveitamento. Enquanto você não tiver 100% de aproveitamento, você tem que continuar persistindo em cima daquela meta. Test 1, 2, 3. Ok, então assim, hoje você poderia até dizer que você já alcançou um certo nível de sucesso em inglês, porque você já fala bem, já é professor. Então, gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo o que você diria que é o segredo deste sucesso. Bom, o segredo de fato é você não ter vergonha de dizer que está aprendendo, você não ter vergonha de dizer que você é um aluno. E, além de tudo, você sempre tem a humildade de reconhecer que você tem errado, saber onde tem errado e corrigir o mais rápido possível seu erro. Sempre que você tiver a oportunidade de treinar com alguém, de falar, porque o mais importante na comunicação é você falar. Isso é, de fato, o que mais as pessoas têm dificuldade de desenvolver, a habilidade de falar, e o que mais você tem que treinar para poder desenvolver melhor, é a habilidade de falar. Ok. Então, que tipo de conselho você daria para alguém que quer aprender inglês, que está iniciando esse processo? Ok. Antes de tudo, você deve conhecer o inglês de uma forma geral. Você deve conhecer obras literárias, você deve conhecer um pouco da cultura, onde que o inglês é falado, quem são os ícones americanos, os ícones ingleses, os ícones de outros países que falam inglês. Por que esses países, de fato, fala inglês, tem uma autonomia maior e tal sobre outros. E saber qual a importância do inglês hoje, politicamente falando, por que o inglês é o idioma mundial. E por que qual seria a vantagem de você aprender a falar esse idioma que é falado no mundo todo. Depois que você fizer isso, você tem que ver aonde você quer chegar, você tem que ter um foco. Então, quando você tiver esse foco, você tem que trabalhar todo dia em cima de metas menores para chegar nesse foco. Você tem que ter um foco de dizer assim, hoje eu tenho 15 anos, aos 20 anos eu quero ser fluente. Hoje eu tenho 20 anos, aos 30 anos eu quero ser fluente. Então, o foco depende só de você. Agora, lembre-se de uma coisa. O tamanho da sua meta, ela é tão grande quanto o sacrifício que você faz. Então, você tem que... Quanto mais ousado for a sua meta, mais sacrifício você tem que fazer. Se de repente você quer aprender a falar inglês em 2 anos, não vai ser um professor de inglês que vai fazer mágica, que vai fazer... trazer um pozinho de mim e fazer você falar inglês. Você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar cada dia mais. Então, esse é o segredo. Você conhecer o inglês de uma forma abrangente, não só como um veículo de comunicação, mas de uma forma geral, e saber onde você quer chegar, e todos os dias, sem exceção, trabalhar em cima disso. Porque são nas horas livres que você tem que vai fazer a diferença. De repente, se você tem uma hora de estudo, então você não está nada mais fazendo do que a sua obrigação. Mas se de repente você estuda uma hora, a hora que você tem que estudar, estuda mais 20 minutos, que você não precisaria estudar, mas você estuda, são esses 20 minutos que vão determinar o seu sucesso. Ok, muito bom. Obrigado, Maurício. Maurício, vamos ser um pouco mais específico aqui, voltar para o tempo que você estudava, começou a estudar. Você disse que só tinha um livro de gramática e um dicionáriozinho, né? E eu achei uma observação interessante, é que você não apenas estudou aquele livro sobre a gramática, mas você tirava aquelas coisas e tentava praticar com as pessoas. Acho que foi essa prática que realmente te ajudou a alcançar esse nível de sucesso que você tem hoje. Mas, sendo um pouco mais objetivo, como era que você sentava e planejava o seu tempo de estudo, planejava as suas lições? Ok, então, essa questão de você planejar a lição é uma coisa muito importante, porque isso é o que vai definir o seu grau, o seu nível de conhecimento. Então, a princípio, você tem que perguntar para as pessoas que já têm um conhecimento maior que você sobre uma gramática boa, um livro bom, um livro que eles aconselhariam você estudar por aquele, um livro mais didático, que faz você entender mais aquilo. Eu tenho, por exemplo, uma gramática que ela não é tão boa quanto as outras em relação de conteúdo, mas ela é muito didática porque vem com várias frases montadas. Então, essas frases montadas, sem dúvida, foi uma das coisas que mais me ajudou. Porque eu aprendi aquelas frases, então são frases do cotidiano, frases que eu posso e que eu uso diariamente. Então, a partir do momento que você aprende essas frases que você usa no cotidiano, esse é o primeiro passo para você ter um inglês legal. Você tem que saber falar as coisas que você fala durante o dia. Você fala em português, você tem que falar inglês também. Então é o seguinte, você tem que ter uma visão geral do inglês, da gramática, por exemplo, da gramática e do dicionário. Então daí você parte para as partes mais específicas, ver o que você precisa aprender, né? Você vai com alguém, com algum professor, algum amigo que já sabe mais, pergunta para ele, por onde que eu devo começar? Ok. Então você planejava as suas lições, esse tempo conversava com as pessoas, pegava um bom material e tudo. Aí como foi que você preparava essas lições, o material que você estudava? Ok, então a minha questão foi o seguinte. Eu tinha, por exemplo, 2 capítulos que eu tinha que estudar no dia, porque eu estudava assim, eu estudava de 2 capítulos por dia da gramática. Então, a gramática com 14 capítulos ia numa semana já. Então, isso fazia com que eu fosse pegando livros e mais livros durante 1 mês, 2 meses. O que acontece? No meu caso, como eu tinha tempo, então eu pegava isso aí, eu não tinha uma hora para terminar, eu tinha uma hora para começar estudando. Então, eu começava estudando uma hora e ia entrando a fundo nos estudos, até a hora que eu cansava. Mas ainda assim, quando eu estava exausto mesmo, porque quando eu estava cansado ainda, eu ainda estudava, sabe? Mas para a pessoa que não tem tempo, de fato, você tem que programar, você diz assim, não, hoje eu vou estudar esse assunto, eu vou estudar 1 capítulo. Se de repente você estuda 1 capítulo de gramática por dia, você vai ter um sucesso muito grande. Porque o inglês nada mais é do que você colocar as estruturas de forma correta. Então, você tem que ter uma base de gramática muito forte. Às vezes, claro que isso você tem que ter a base de gramática, mas saber como usar também. Então, você tem que focar em um objetivo por dia, por semana, por quinzena e por mês. Ok. Então você planejava suas lições, você preparava as lições, como era que você praticava o que você estava aprendendo? Ok. Então, depois de ouvir música, depois de aprender letras de música, depois de ver versos, depois de pegar revista e tentar traduzir 1 parágrafo, 2, depois de pegar na escola, o professor está falando em português, eu tentar escrever em inglês o que ele está falando. Então, eu começava a tentar pensar em inglês, que esse é o grande ápice do inglês, é você conseguir pensar em inglês. E a maioria das pessoas, elas têm esse problema grande pelo fato de elas ficarem presas à gramática. Esse talvez seja o problema da maioria das pessoas que começaram a estudar semiótica de datas, elas ficam presas à gramática. Então, quando elas têm que agir sobre a situação espontânea, elas não sabem, ficam muito presas. O que acontece é o seguinte, você tem que ter gramática só como um objeto de estudo, você não deve ter aquilo ali como regra geral para você. O que acontece é que você tem que realmente recorrer à gramática só quando você tiver alguma dúvida. Mas você tem que começar a falar, começar a usar como se um americano estivesse falando. O que ele falaria? Como ele falaria? Então você sempre tem que pensar assim, como um fluente, como um nativo falaria se ele fosse falar isso. Ok. Então você planejava, preparava as lições, praticava e depois no final de tudo isso, como é que você fazia uma avaliação de você mesmo, do seu progresso e tudo? A questão é a seguinte, o fato é que a maioria das pessoas ela tem uma forma de se avaliar, mas o problema não é quando você se autoavalia, é quando você tem essa autoavaliação e vê que não atingiu o resultado. De repente você diz assim, não, a minha meta hoje, essa tarde, eu vou aprender essa música, eu vou decorar essa letra. Então, nessa letra dessa música, você tem verbos, você tem adverbos, você tem situações que acontecem. Então, você vai aprendendo várias formas de falar. Mas a questão é a seguinte, é quando você vai usar alguma palavra que você já viu anteriormente, numa situação espontânea, e você não lembra dela. Essa, talvez, é a parte que você se sente assim, que você não aprendeu de fato. Então, você tem que voltar um pouco atrás e dizer, não. Porque o que acontece? Você às vezes está numa situação e já viu como é que. Já sabe como é que fala aquilo ali, mas você não consegue falar. Então aí você vê que você realmente não teve um resultado positivo. Você não adquiriu o conhecimento necessário ainda. Ok, então por isso que é importante sempre voltar, fazer uma revisão, reciclagem. Você aprende alguma coisa, mas aí com o tempo você acaba esquecendo, então você tem que voltar e revê-lo e continuar a praticar para realmente assimilar essas coisas, né? Não, o fato é o seguinte, é que tem muitas escolas de inglês que prometem o seguinte, o inglês aqui, você estudando nessa escola, você nunca mais esquece. Isso é pura mentira, porque o inglês é como você mesmo está falando, você tem sempre que estar reciclando, você sempre tem que estar treinando, você sempre tem que estar vendo coisas novas. Às vezes, eu ficava pensando assim, mas é como se fosse uma coisa do meu subconsciente. Eu tinha o livrinho lá, a gramática, e ficava vendo coisas simples. Então, quando eu já estava no nível mais avançado da gramática, eu voltava para aquelas coisas simples, mas pensava, não, mas já sei isso, por que eu estou vendo de novo? Mas eu fiquei um tempo revendo, mas depois, quando eu fiquei sem rever, eu vi que eu tinha esquecido algumas palavras. Quando eu voltava, eu disse, puxa, me esqueci as palavras que eu pensava que eram tão simples. Então, essa é a verdade. Você sempre tem que estar reciclando, sempre vendo, e de uma forma periódica isso. Ok. Conte um pouco mais sobre os tipos de materiais, recursos. Você já mencionou alguns livros, dicionários, mas se você puder citar nomes, livros bons que te ajudaram para que as pessoas que estão te ouvindo também possam estar adquirindo esses materiais para poderem usá-los e aprender o inglês. Olha, assim, eu não vou citar assim, nomes de... Posso citar os grandes nomes, né? Por exemplo, dicionário Webster's, né? Grande dicionário americano, mas a questão é a seguinte, é pelo número de fontes que eu buscava, ou que eu busco até hoje, conhecimento, sites, você não ter preguiça mesmo de pesquisar em sites, de ler jornal, por exemplo, se você não tem acesso a jornais americanos no papel, você vê pelos sites americanos, você sempre assistir filmes em inglês, ouvir música, isso é inevitável, aprender letras de música, porque numa situação você está, por exemplo, andando na rua, então você está com aquela letra da música ali na cabeça. De repente você vai falar alguma coisa e você não lembra como falar, então você lembra da música, o que a música fala. Então isso é muito, muito bom. Pegar livros em português, por exemplo, revista que fala de um assunto de skate, por exemplo. Você pega um parágrafo ali e tenta traduzir de cabeça. Depois que você não conseguir traduzir de cabeça, pega um dicionário e tenta traduzir com o dicionário. Depois você pega uma revista em inglês, ou um livro, e tenta traduzir de cabeça. A questão é sempre você tentar fazer, antes de tudo, de cabeça. Nunca ficar viciado a estar com o dicionário na mão. Porque eu sempre falo isso para as pessoas. Eu peço para as pessoas, na sala de aula, me darem uma resposta, elas dizem, não, peraí que eu vou ver o que está escrito no caderno. Eu disse, você pode ver, porque eu tenho certeza que quando tiver um americano aqui, você vai estar com o caderninho na mão também, para você ver na hora. Então, isso não acontece, gente. Você tem que treinar. Você não pode se enganar. Você não pode fingir que está aprendendo inglês. Ou você aprende, ou você não aprende. Ok, certinho. Maurício, só para tirar umas dúvidas aqui, talvez as pessoas tenham. Nos fala um pouco mais sobre sua experiência na sala de aula. Você nunca estudou muito em sala de aula, né? Acho que foi o quê? Pouco tempo, mas nos conte um pouco sobre... A sala de aula. É, a sala de aula. Na verdade, a escola que eu estudei inglês não era do jeito que eu pensava e do jeito que eu creio que as pessoas devem aprender inglês, porque era um método ainda muito, muito tradicional, um método muito arcaico, que não ousa as pessoas aprenderem, que não... Challenge. Desafia. Que não desafia as pessoas a aprender o inglês. Então, o fato que eu creio hoje e o que a gente aposta aqui na escola é que nós temos um método que desafia as pessoas a aprender inglês. Ou seja, aquele fato de hoje você estar sentindo que as pessoas precisam aprender isso e você não vai precisar chegar em um nível maior para ensinar isso para elas. Então, isso motiva mais as pessoas, porque elas estão aprendendo inglês mais rápido. Então, numa escola tradicional, que é diferente da nossa, você vai aprendendo as coisas muito lentamente. Você vai aprendendo, para você aprender uma coisa que uma pessoa fala lá no nível, no nível 4 de um nível 3, você tem que primeiro passar por todos esses degraus. Nossa escola não, a gente trabalha com você em cima da necessidade. Então essa é a diferença, que realmente tem um contraste. Às vezes no início eu tinha a dificuldade de passar para as pessoas isso, porque pelo fato de eu ter estudado, de eu ter treinado, de eu ter aprendido mais numa escola de forma tradicional, então eu queria passar de forma tradicional e esquecia meio de que a nossa escola aqui é ok, passa a desafiar as pessoas a aprender. Então nós estamos aqui como simplesmente como pessoas a desafiar umas às outras. Ok, alright. Very good, Maurício. No momento não estou conseguindo pensar em mais qualquer outra pergunta. Você tem mais algum comentário, alguma coisa, dúvida que queria tirar para os nossos ouvintes antes da gente encerrar? Ok. Só uma observação. O inglês, ele sempre foi e sempre será muito importante na vida de qualquer pessoa. Às vezes você fala assim: ah, mas eu moro no Brasil, para que eu vou querer aprender a falar inglês, né? De repente, o fato de você aprender a falar inglês não é para você falar com o americano, ter um contato, ser tradutor, ser intérprete. Mas até mesmo para um emprego, para uma situação, para uma informação, para você ler um livro. De repente, as pessoas que pensam em estudar mesmo e entrar, fazer mestrado, doutorado, todos têm que falar inglês. Todos têm que ter inglês. E é muito vergonhoso você chegar em um doutor, num mestre aí que não fala inglês, e vendo que ele tem o currículo de doutor, de mestre. Então o cara simplesmente empurrou com a barriga o inglês. Então, o inglês sempre é e sempre foi muito importante para as pessoas. Não só no Brasil, mas no mundo todo. É pelo inglês que você vai poder se comunicar com as pessoas ao redor do mundo, é que você vai poder conhecer pessoas, ter um network legal, tá entendendo? Ter uma rede de relacionamentos legais. E, de fato, poder expressar o seu sentimento com a outra pessoa de outra nacionalidade sem precisar de intérprete. Porque eu sempre costumo dizer que é o seguinte, que o intérprete, ele sempre muda, ou quase sempre, entre aspas, muda o sentido do que você queria dizer. Então, esse é um dos fatores por eu querer aprender a falar inglês também sem precisar do intérprete. Porque eu sempre achava assim: não, eu estou falando uma coisa, mas o cara está falando outra. Então, eu sempre quis ter a certeza de que a pessoa ia me entender perfeitamente. Acho isso engraçado porque, inclusive ontem à noite, eu estava num culto onde tinha um americano pregando e tinha outro rapaz interpretando. Aí no final do culto o rapaz me perguntou: e aí, como é que foi a minha interpretação, né? Aí a gente, assim, eu e tava algumas outras pessoas lá, começamos a contar alguns erros que ele tinha feito, né? Assim, brigando com ele. E aí ele começou a sorrir, aí o cara que tava lá, o pastor que tava pregando, ele começou a sorrir e disse: rapaz, tu tava pregando outra mensagem, a tua própria mensagem não a minha, né? Mas é legal. Ok, Maurício, muito obrigado por este tempo aqui conosco. Eu creio que isso é muito útil para cada uma das pessoas que estão ouvindo, para eles poderem ou começar a iniciar o processo de aprendizado, se já iniciaram, a continuar. Você falou muitas coisas interessantes, pontos interessantes aqui que possam ajudá-los. Então, para vocês que estão ouvindo, obrigado por estar conosco e creio que você vai aprender muitas coisas legais. Comece a aplicar esses princípios em sua vida e continue, não persiste e não desiste, porque como Maurício, em breve vocês também estarão falando inglês, sendo professores, intérpretes e conseguindo se comunicar com nativos. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Tenham uma boa tarde e tchau, tchau. Ok, keep steady. Para ouvir o restante desse clipe, acesse nosso site, shockmax.com.